3305, desse mantenha nível de voo 040. Para o 040, TAM 3305. TAM 9907, redução 210 agora. 210, redução total. 3178, dá presente pro Serra Vitor 363. Presente 363, o TAM 3178. 305, curva à esquerda, proa 050. Esquerda 050, TAM 3305. Total 9907, qual a velocidade que passa na redução? Agora 230, senhor. Reduzindo para 210. Até 170 nós. Copiado, 170 nós. Trip 5515, desse mantenha nível de voo 050. Para o 050, Trip. TAM 3305, reduza para 210 nós, número 3 na sequência. Reduzindo a 210, TAM 3305. TAM 3178, reporte passando Serra Vitor 363. Vai reportar o Serra Vitor 363, 3178. Total 9907, desse mantenha 2000. 2000 total. Trip 5515, reduza para 2109. 2109, 5515. TAM 3305, aguarde autorização para proar o Serra Vitor 363. Aguardando, TAM 3305. Serra Vitor 363, TAM 3178. 3178, chame a torre, frequência 118.62. 18.6, obrigado, boa noite. TAM 3305, desse mantenha 2.500, altímetro 10.15. 2.500, 1.015, TAM 3305. Trip 5515, aguarde autorização para apurar o Serra Vitor 3623. Aguardando, Trip. Três 305, continue redução para 1970 nós, desse mantenha 2500, altímetro 1015. Teste 2500, luz 1970, tá 3305. Trip 5515, desse mantenha nível de voo 040. Para o 40, 5515. Curva esquerda, proa 3620. Proa 3620, TAM 3305. 5515, reassuma navegação, curva pela direita, proa Serra Vitor 3623. Pela direita, 3623 para o 5515. 3305, reporte atingindo 170 nós. Reportará atingido 1709, 3305, agora 1809. batida no 709, da 3305. Obrigado, mantenha, aguarde autorização para curvar à esquerda na prova do servidor 363. Aguardando. Ainda restrita ao 040? Ainda, TAM 3305, reassuma navegação, curva à esquerda, proa, servido 363. Bravo, proa do 363, TAM 3305. VIP 5595, reduza para 150 nós agora. Para 150, 5595. Total 9907, 2 milhas de lama, chame a torre 118, meia dúzia. 1862, boa noite. Noite. Cinco, desça para 3.015 agora, redução para a aproximação. 3.015 reduzindo a aproximação, 5.595. O 595 reautorizado para 2.500. Para 2.500, 5.595. Reporte passando Serra Vito 363. Reporte Horácio, Andrei, 305. TAM 3305, chame a torre 118, meia dúzia. 186, TAM 3305. 5555, chame a torre 118 meia dúzia. 18, vai chamar grato. Salvador, boa noite, Gol 1604. Gol 1604. Salvador, Gol 1604. Controle, Gol 1604. Gol 1604, 2 milhas norte, vigilância, submantém a nível 410, saída Aron, transição Fruti. Aron Fruti para o 490, Gol 1604. Salvador, Gol 1889, boa noite. Gol 1889, vigilância, radar, submantém a nível de voo 400. Autorizado, 400, Gol 1889. No 604, chame Centro Recife, frequência 12685. 2685, Gol 1604, boa noite. Boa noite, como recebe o controle? 5 para 5. Obrigado. Obrigado, cara. Operando pista 2, tudo bem? 1889, chame centro Recife agora, frequência 128, decimal 8. 1288, gol 1889. Controle Webjet 6747, cruza 2500. Webjet 6747, vigilância, subir, mantenha nível de voo 240. Nível 240, 6747. Objeto 6747, chame centro Recife agora. Objeto 6747, controle. Prossiga. Chame centro Recife, frequência 128, decimal 8. 288, uma boa noite.